A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é um dia para nós louvarmos ao Senhor. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Eu vou compartilhar com vocês o texto de Mateus, capítulo 20, que é um texto extenso, mas muito importante. Como todos da Bíblia, a parábola dos trabalhadores na vinha, mais uma vez Jesus predizendo a sua morte e ressurreição, o pedido da mãe de Tiago e João e a cura dos dois cegos de Jericó. Façamos a leitura. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores da vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes por que estivestes aqui, desocupados o dia todo. Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora undécima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas uma hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Porque eu sou bom? É uma interrogação. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Quanto ao pedido da mãe de Tiago e João, entre o versículo 20 até o 28. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. E é, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Aleluia, bendita seja a palavra do Senhor. Aponto para vocês agora as notas de rodapé da Bíblia Genebra. A primeira perícope, o primeiro trecho, do versículo 1 ao versículo 15, significa o seguinte: essa é uma fala dura, dirigida apenas àqueles que falharam por não reconhecer sua dependência absoluta da graça para qualquer coisa boa que vem das mãos de Deus. Não há razão para um cristão ter ciúme dos bons dons que Deus dá aos outros, ou dádivas, ou bênção, ou a própria graça salvadora e justificadora. No versículo 17 a 19, a terceira predição de Jesus sobre sua paixão e ressurreição aqui em Mateus. No versículo 23, um destaque sobre o cálice. Refere-se à imagem do Antigo Testamento do derramamento da ira de Deus, que os discípulos iriam realmente beber desse cálice, significa que eles experimentariam sofrimento. Mas observe que Jesus o chamou de meu cálice, essa ênfase acrescentada. Como Jesus tomou o cálice da ira de Deus pelos crentes, estes não provaram da ira que mereciam, em união com Cristo. Em união com Cristo, seus seguidores já haviam passado pelo julgamento. Eles estão agora justificados pela fé em Cristo e são herdeiros de sua glória. No entanto, é privilégio deles serem identificados com Cristo em seu sofrimento e conhecer a sua disciplina purificadora, como no caso de Tiago e João em relação ao pedido de sua mãe. No versículo 28, quando o texto diz dar a sua vida, esse termo se refere ao preço pago para libertar uma pessoa da escravidão ou da punição judicial. O preço da nossa liberdade do pecado e da condenação é a vida de Jesus, ou em linguagem simbólica, o seu sangue, o seu corpo e sangue. O Novo Testamento nunca indica diretamente para quem o preço é pago. Mas se aquilo do qual estamos libertos é da ira de Deus, o preço deve ser pago para o próprio Deus. Jesus estava para beber esse cálice da ira de Deus, não pelos seus próprios pecados, porque ele não tinha pecado, mas como um meio de pagar pelo pecado de muitos. A preposição grega traduzida como para também pode ser entendida como em lugar de, expressa a natureza substitutiva do sofrimento de Jesus. Com relação à palavra muitos, o fato de Jesus ter dito aqui muito em vez de todos indica um foco específico ou definido para sua atividade redentora, ou seja, quer dizer, aqueles que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador e acolherem a Jesus, e não serão todos que farão isso, mas muitos o farão, e o sangue de Jesus, o sacrifício, de Jesus, apagará todo o seu pecado e culpa, e pelo contrário, ainda concederá a vida eterna. Jesus morreu por todos, logo todos morreram, acrescento eu. Saindo eles, Lucas indica que eles estavam chegando e não saindo de Jericó, no versículo 29. Uma explicação possível é que Mateus e Marcos estão se referindo à antiga cidade de Jericó, enquanto Lucas se refere à cidade mais nova de Jericó, construída por Herodes, que estava localizada cerca de 1,5 km da cidade mais antiga. Com relação ao versículo 30, os dois cegos. Mateus menciona dois, enquanto Marcos e Lucas mencionam apenas um. Dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, somente Mateus menciona a mãe do jumentinho, que nós vamos ver no versículo, no capítulo 21, que vem logo a seguir. Provavelmente para enfatizar que ele era um jumento bem jovem, que não havia ainda saído desmamado, portanto, ainda não havia sido montado. Mas isso nós trabalharemos, nessa próxima semana, se o Senhor assim o desejar. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. É bom destacar que para a escola calvinista, que faz a tradução da Bíblia de Genebra, há um acento especial de que o muitos para quem Deus entregou a sua vida diz respeito àqueles que foram previamente predestinados para a salvação, enquanto que outras escolas da Reforma e também pós-Reforma não acreditam de modo algum na predestinação. Então, por isso eu citei: um morreu por todos, logo todos morreram. Nós acreditamos de modo bastante fundamentado em toda a Bíblia, que a predestinação, sem dúvida nenhuma, embora Calvino tenha escrito boas coisas também em seu comentário, você pode encontrar nas Institutas da Religião Cristã, se equivocou nessa questão, porque a predestinação dupla para a salvação e para a perdição anula por completo a necessidade da cruz de Jesus Cristo. Se você acompanhar o raciocínio, você vai ver que se já estavam todos escolhidos previamente, então, na verdade, você acaba com o livre arbítrio de modo contundente, não há como salvar isso. Aí eles fazem uma série de argumentações, todas elas não se fundamentam em nada, usam versículos aqui, versículos ali, mas na verdade isso elimina o livre-arbítrio, eliminando o livre-arbítrio, que é a liberdade que Deus nos concedeu para servir a alguém ou alguma coisa. Isso também anula o amor, porque se eu não sou livre para escolher, então eu também não sou livre para amar. Eu já saí predestinado para amar a Deus ou predestinado para não amar a Deus. Então, se a gente fosse discorrer aqui, há uma centena de argumentos, centenas de impropriedades nessa ideia da predestinação, algumas até são aberrações. De modo algum, com isso, eu estou falando para ser indelicado ou ofender os irmãos que creem dessa maneira, mas é meu dever ser uma voz que clama no deserto e dizer a você: não é possível que você creia nisso. É necessário que você entenda que toda a obra de Deus foi para toda a humanidade. E o Senhor concedeu o livre-arbítrio como espécie de imagem e semelhança, como a imagem e semelhança de Deus, porque Ele é absolutamente livre. Nós também somos livres para escolher andar com Ele ou não andar. E também a obra da cruz nem seria necessária nesse caso, como já mencionei, e nós podemos em outra ocasião fazer uma série de estudos só para você entender onde estão essas incorreções da ideia da predestinação, que infelizmente marcou e ainda marca. Porque o pessoal, as pessoas de modo geral, não se aprofundam, não estudam, e marcou toda a Idade Moderna com essa ideia calvinista. É verdade também que Calvino nunca nos mandou, nunca mandou, nem orientou para que os seus seguidores ficassem acomodados com relação à missão, porque ele diz nas Institutas que nós não sabemos quem são os salvos e quem são os perdidos. É verdade isso, mas o núcleo do pensamento está absolutamente equivocado e contrário à palavra do Senhor. Eu diria que antes de surgir a teologia da prosperidade no século XX, essa, sem dúvida, foi a maior incorreção que a igreja lidou desde o início da modernidade. Passamos, nesse momento, irmãos, para a conclusão, deixando esse tema para um estudo posterior, e espero que sirva para os irmãos e irmãs pararem e pensarem sobre cada detalhe do que significa a salvação e como está incorreta, desde a sua base, a ideia da predestinação. Espero que seja uma bênção para a sua vida. Repito, não é para ofender ninguém, não é para desmerecer ninguém, mas todos cometem erro. E esse, sem dúvida, foi um erro grande que marcou e marca até hoje a vida da Igreja. Eu concluo com a seguinte proposição, no capítulo 20. A graça de Deus salva, justifica e santifica. Jesus ministrou a parábola dos trabalhadores da vinha, demonstrando a infinitude da graça de Deus. O dono da casa ajustou um salário. Esse salário representa a vida eterna. Por um dia completo de trabalho, a vida toda servindo a Deus e tendo como recompensa a vida eterna, por causa da graça de Deus e da fé no Senhor Jesus, que é obra da graça justificadora e salvadora. Depois encontrou pessoas desocupadas, ou seja, sem salvação, e mesmo que estes tivessem menos tempo de vida para servi-lo, porque se converteram mais tarde, também lhes recompensou com a salvação. Tendo saído por volta do meio-dia e 3 da tarde, quase no final do dia, segundo o pensamento judaico, que o dia finalizava às 6 da tarde, no pôr do sol, tendo saído no final do dia, também assalariou os trabalhadores que ele conseguiu convocar para a vinha, significando que a graça do Senhor foi estendida àqueles que tiveram menos e menor tempo para congregar em sua casa, para adorá-lo, para servi-lo durante as suas vidas. Alguns que se convertem faltando dias ou semanas para sua morte, praticamente não têm nem chance de frequentar uma igreja. Aqueles que se convertem no hospital, na UTI e aceitam a Jesus, jamais vão ter oportunidade de desfrutar da bênção que é participar da comunhão do corpo de Cristo. Eles não tiveram isso, decidiram bem tardiamente. Chegando os últimos momentos do dia, perguntou a outros por que estavam desocupados, e lhes responderam que ninguém os havia contratado. Nesse caso, representando que estavam sem salvação até os últimos segundos da vida, o dono da vinha os contratou também. Ou seja, ao final do dia, ao final da vida, todos receberam o mesmo salário, a saber, a vida eterna com Deus, independentemente da quantidade de tempo de serviço até o final da vida. Até hoje, muitos, quando leem esse texto, consideram injusto e murmuram diante dessa situação, porque acham que aqueles que ficaram toda a vida na igreja, abstendo-se das seduções do mundo, não podem receber o mesmo que os outros, que recusaram a evangelização por toda a vida e se converteram só no final da mesma. Mas esse ciúme e sentimento de injustiça por parte de Deus significam uma tolice. Primeiro, porque Deus é o rei de justiça. Em segundo lugar, o que essa parábola quer demonstrar é o propósito de Deus em salvar toda a humanidade. Ou seja, aquela centésima ovelha que se afastou do rebanho e que ele foi buscar, ou como a dracma perdida. Para isso, Deus está disposto a estender a sua preciosa graça até o final. É o caso do ladrão, de um dos dois que estavam ao lado de Jesus. Um não quis saber, mas o outro pediu para que o Senhor lembrasse dele quando entrasse no seu reino, e Jesus disse que ainda hoje ele estaria com ele, ainda naquele dia da crucificação, ele estaria com ele no paraíso. Ele se converteu ao lado de Jesus na cruz, portanto não teve tempo para pertencer à comunidade dos fiéis, não teve tempo para ser batizado, não teve tempo para ser discipulado, não teve tempo para ser enviado para cumprir a grande comissão, etc. Em terceiro lugar, o verdadeiro cristão tem amor, o amor de Deus em seu coração, e, portanto, se alegra com a salvação de todas as pessoas que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, mesmo que seja na última hora. Em quarto lugar, esta inconformidade da salvação para todos os que crerem, ou seja, o pagamento por pouco trabalho, ainda mostra um resquício de egoísmo da velha natureza e a ideia da retribuição pelas obras, as obras que foram realizadas durante toda a sua vida missionária na igreja. E não corresponde à verdade bíblica, que nos ensina que tudo o que temos feito é fruto da graça de Deus. Também nega a justificação pela fé em Jesus, na medida em que atrela o tempo de realização do seu trabalho, do seu ministério, à salvação, enquanto que o outro que foi aceitar a Jesus na última hora, não teve esse tempo de trabalho. Isso é um resquício de compensação pelas obras. E nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça de Deus, pela fé. E isso não vem de vós, não vem de nós, para que ninguém se glorie. Então, essa negação da justificação pela fé em Jesus, que não vem de nós, para que ninguém se glorie pelo tempo ou qualidade do serviço prestado, ainda se encontra no coração de alguns irmãos e irmãs. Naquela época, segundo a narrativa de Jesus, de Mateus, acerca do que Jesus disse, e também hoje isso continua acontecendo. Isso ainda revela que atrás da religiosidade das pessoas que estão na igreja pode haver um coração duro, pode haver um coração mau, que não deseja a salvação de pessoas que não trabalharam a vida inteira na igreja. O Senhor também continuou preparando os discípulos para sua morte e ressurreição. É o segundo trecho do capítulo, quando Jesus prediz a sua morte. No outro trecho, na outra perícope, que é o nome, esses trechos que têm um título e que foram postos por nós, não está no original, e que vão organizando o livro, para que nós tenhamos mais facilidade de compreender, fala sobre a mãe de Tiago que queria que os dois filhos se sentassem um à direita e outro à esquerda de Jesus. Esse era o desejo da mãe de Tiago e João, mostrando que não entendia nada sobre Jesus e o seu reino. Pediu um lugar de honra para os seus filhos. No mundo é que se busca destaque pessoal, pois no reino de Deus, no reino dos céus, mais de acordo com Mateus, quem quiser ser líder ou autoridade deve ser aquele que mais serve, com humildade, assim como Jesus, que não veio para ter destaque, e sim para dar a sua vida em amor para o resgate de todo aquele que nele crê. Com relação aos dois cegos, o outro trecho. Os dois cegos estavam no caminho em que Jesus passou e clamaram: Filho de Davi, tem compaixão de nós. A multidão queria que eles se calassem, mas eles gritavam mais e mais. Jesus parou e perguntou o que queriam, e tendo ouvido o pedido deles, o Senhor tocou os olhos deles e imediatamente foram curados e passaram a segui-lo. É bom destacar que em Marcos e em Lucas, os outros dois livros dos evangelhos sinóticos, aqui não aparecem dois cegos, mas há o relato de um cego. Tá bem? Isso é aquela comparação sinótica que nós temos que fazer e entender por que Mateus usa dois, entender por que, para quem ele estava escrevendo, qual é o sentido dele ter colocado dois cegos e os outros um cego. Essa é a comparação que os exegetas trabalham. O contexto, o tempo em que foi escrito, a comunidade para quem foi dirigido, a crítica literária, a crítica da forma e tudo mais. Esses homens creram em Jesus e pediram com tamanha intensidade que receberam do Mestre a atenção e a cura. Na vida, irmãos e irmãs, precisamos crer na cura de tudo que nos obscurece a visão. Aleluia! Eu ministro sobre a tua vida. Tudo que está obstruindo a sua visão ou lhe cegando espiritualmente, seja retirado e que Deus abra os seus olhos para você enxergar o que é importante na vida, que é o reino de Deus, a salvação e, sobretudo, o Senhor Jesus. Nós precisamos crer na cura de tudo que obscurece a nossa visão e clamar para que imediatamente o Senhor nos transforme em discípulos humildes que servem com alegria e se regozijam na graça preveniente, na graça salvadora, na graça justificadora, na graça santificadora do Pai, e um dia também, quando estivermos com Ele na eternidade, para entrarmos na eternidade, receberemos da graça glorificadora. Na verdade, os que chegaram primeiro devem sentir-se felizes por terem sido incluídos no reino pela graça mais cedo, porque viver o Evangelho todo dia é a maior alegria que se pode ter. Esse é o verdadeiro sentimento de um discípulo. Nós temos que ficar felizes por estar experimentando dessa vida abundante há mais tempo, mas também nos alegrar com aqueles que, mesmo que na última hora ou quase na última hora, entregam a sua vida a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos desfrutando mais tempo da companhia do Pai aqui na terra e passaremos, junto com aqueles que desfrutaram menos tempo, mas o aceitaram, desfrutaremos todos juntos do gozo do novo céu e da nova terra, da salvação eterna, da vida abundante eternamente. Que Deus nos abençoe. O meu desejo e a minha oração é que essa palavra sirva como devocional para você que hoje não poderá ir à igreja. Nós estamos em tempo de pandemia, ainda há igrejas fechadas, ainda há igrejas com um número restrito de pessoas que podem ir, por exemplo, 30%. Há pessoas que preferem não ir porque tem comorbidades e não foram vacinadas. Então, espero que essa devocional edifique a sua vida e o abençoe tremendamente. Espero que abençoe sua família e que você inicie essa semana glorificando o nome de Jesus. Eu lembro a todos antes da bênção que se você perdeu um desses 20 capítulos anteriores, 19 capítulos anteriores, e agora esse é o 20º, você pode encontrá-los no nosso blog. Eu sei que muitos já têm ouvido isso há 8 meses, 9 meses, mas eu repito porque outras pessoas estão sendo inseridas no grupo, tá bem? Então não fique impaciente. O endereço do blog é bloglogos7. Só ponha um número, tá bem? O numeral 7. bloglogos7.blogspot.com. bloglogos7.blogspot.com. E, mais uma vez, aviso que na primeira semana de março iniciarão as aulas de teologia à distância. Se você deseja cursar conosco, é só ligar para esse número por enquanto e nessa próxima quinzena tudo estará pronto em termos de endereço, um novo telefone para contato só da teologia, uma página na internet para você receber as aulas também por escrito, além de ouvi-las em casa, você vai receber a matéria online e você poderá remeter também um trabalho por mês dessa matéria e fazer o curso de teologia para o seu desenvolvimento espiritual. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, amém, amém.